Thank you. Sábado, boa noite, American 330. 330, go ahead. American 330, stand 11, looking for clearance in Miami. Okay, could you confirm the estimated time to departure? I understand you want to confirm the departure. I think we're expecting the MOMO departure with the Nemen transition. No, do you know your estimated time to departure? Because I still don't have your flight plan. Oh, okay, yes, sir. I think our departure is scheduled at 5 past the hour. 0455. Okay, it's too early, okay? I received your flight plan 30 minutes before your departure. Call me 0430. Okay, call you back. Thank you. Salvador, American 230. Go ahead, 230. My mistake, I made a mistake when I told you our departure time. Our departure time is 0430. Okay, I will contact the center and I call you back, okay? Okay, we'll be listening, thank you. American line 230, ready to copy. Ready to copy, sir. Cleared from Salvador to Miami, Kilo Mike Engine Alpha, flight level 280. Runway 10, left turn, Momo departure landing transition. Join up as low 20 until Tango Romeo Sierra. Then as flight plan in route. Call code 5403. Salvador departure, frequency 120.80. Okay, clear to Miami, clear to flight level 280, runway 10, Momo departure, Nemen transition, upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, then as filed, squawk 5403, departure is 120.8. That's correct, just confirm the after departure turn left. Yes, sir. Left turn on the Momo departure. Come right, switchback and start up America, 230. Welcome, bye-bye. Thank you. Salvador, Von Nutsch, American 230, stand 1-1 for pushback, enter start, please. American 230, pushback, enter approved, call me taxi. Push approved, American 230. Polimarcar, adicione identificação autorizada chegada a mar, desça para o nível 050. Autorizado, TAP. Salvador, American 230, ready for taxi. American 230, taxi approved to holding short runway 10 via April 1, then India, tower 1895, can reach 1015. Okay, apron, Alpha India to holding point, for 10, American 230, and 1015 on the altimeter. Romeo Alfa Lima Charlie, só para 2.000 pés, ajuste no 0.5. Autorizado final ILS, reposto estabilizado. Para 2.000 pés, mas ajuste no 0.5, autorizado final ILS, e eu estarei estabilizado com a Romeo Alfa Lima Charlie. Salvador Tower, American 230 is approaching home foot for runway 10, ready for departure. American 230 clear to line up and take off runway 10, wind 180 degrees, 05 knots. Okay, clear to line up and take off runway 10, American 230. American Line 230, Borneo 35, Salvador Despacho 120-180, have a nice flight. American Line 230. 30, climbing through 2000 for flight level 280. Medical Center, American Line 230, climbing Monday flight level 280, Momo departure. Climbing 280 on the Momo departure, American 230. American 230, we'd like to stay just a little north, of course, for weather. Okay, could you confirm the heading and how many miles on American Line 230? Yes, we'll be heading about heading 330, American 230. That's clear. I got it. American 230, request direct to Momo. Yes, fly direct to Momo, American Line 230. Direct to Momo, American 230. Diego, 192 Delta confere Recife. Confirma o nível solicitado. Ciente. Eu tenho 370. Autorizado Recife, nível 370, rota conforme plano. Pistão na zero, primeira curva esquerda, subida Puca. Transição Aru 5405, transponde 208 controle. Charlie, bom dia. 1015, continua a aproximação, reporte tenha 3 checado. Tendo a aproximação, reportarei 3 checado com 1015 no ajuste ao Fone Machado. Correto, chame pronto, portão 2, são 992. De Machado, foi? Está legal, Fone Machado. Confirmando a intenção na pouso na pista na zero? Afirmativo, senhor, vide ativo. Ciente. É, tá, vai prosseguir instrumento, senhor, confirme. É, qual o cabeceirinho usa? Tô, pistão zona zero. É, só questionando mesmo, porque geralmente os tráfegos circulam para 17, só um questionamento normal. Pois sim, senhor, que a gente não está bem ambientado ao aeroporto, a gente prefere prosseguir instrumento para 1-0. Muito obrigado. Sem problema. 1-0 livre, vento 180 graus, 8 nós, pouso autorizado, Alfa Lima Charlie. Alfa Lima Charlie está baixado e checado, senhor. Bom, o senhor saberia informar qual parte do estacionamento? Vai prosseguir para Aerostar. Ciente, Aerostar. American Airlines 230 contact Safety Center, frequency 126.85. 126.85 for American. Portão 2 autorizado, nono avdush no taxi. Portão de Machado, solo os 4-2, libera a direita. Delta 2-1-1. Delta 2-1-1, Alfa de Machado. Salvador, é o gol Vitor Bravo Lima. Prossiga. Solicito autorização de entrar reboque do pátio número 3, posição 3, para o pátio principal, posição 9. Autorizado o reboque até a saída do pátio 3, chame para ingresso no principal. Ok. Paulo, Paulo Romeu, Alfa de Machado, entrou. Alfa de Machado, táxi autorizado via Alfa. Juliette, com Antônio Gates, posterior através do portão 11, ingresso a Taxway Lima, Mike, Quebec, chame na Quebec. Douro 92 com 3 horas e 30 alternando João Pessoa. Está com 109 no Piauí. Douro 92, táxi autorizado, deu ponto de espera do 90 via Índia, 1895, 1015, bom voo. Táxi autorizado via Índia, ponto de espera 1895. Douro 92, obrigado, bom trabalho. Alfa Lima Charlie autorizado, Quebec, cruzamento da 97 até o pátio 5, via Papá, para estacionar, espero que seja livre, boa noite. Alfa 2 autorizado, linha decolada 0, vento 170 graus, 62. Autorizado, linha decolada 10, 119. Dois decolado 50, 208 no voo. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol 1092. 1992, bom dia, contato radar, só para nível 370, perfil Cuca. Na boca 370, bom dia, gol 1992. Paulo, Vitor Bravo Lima. Prossiga, confirme qual é o gate 1097. Isso é, estou chegando aqui na entrada do Pátio 1 para em direção à posição 9. Ok, posição 9 autorizada. sou 1192. 1192. Quero solicitar que o senhor suba restrito a nível de voo 350. 350, pode ser sinal? Eu vou coordenar, vai. Aguardo, obrigado.